A Polícia Civil de Foz do Iguaçu cumpriu, através da equipe de plantão, o mandado de prisão após uma informação anônima chegar à sede da delegacia dizendo que um homem vindo do Paraguai, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, estaria internado no hospital municipal. Rogério Pereira da Silva foi detido pelos policiais civis após ter seu nome checado junto ao sistema informatizado da Secretaria de Estado e Segurança Pública. Como explica o delegado Geraldo Evangelista. Diante dessa informação de que o indivíduo teria dado entrada no pronto atendimento do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu com o ferimento de arma de fogo, esse indivíduo seria oriundo do Paraguai, imediatamente a equipe de plantão aqui da CCSDP se deslocou até aquele endereço e ali, após uma checagem, verificou-se que contra esse indivíduo constava em vigor um mandado de prisão expedido pela Justiça Criminal de Foz do Iguaçu, devido ao mesmo ter praticado um crime de roubo qualificado no ano de 2013. Em virtude dessa situação, foi dado voz de prisão a esse indivíduo, ele permanece ainda hospitalizado, está sob escolta policial, as polícias civil e militar se revezam diuturnamente na escolta desse indivíduo e tão logo o mesmo receba alta hospitalar, será recambiado aqui à CCSDP, onde após finalizados os procedimentos de praxe, será recambiado então esse indivíduo até a cadeia pública Laudemir Neves. A oitiva dele não foi possível para saber a origem do ferimento, né, doutor? Não foi possível ainda ouvi-lo em termos de declarações, mas informações preliminares dão conta de que ele teria sido baleado no Paraguai. Ainda iremos confirmar essa informação e colher todos os esclarecimentos necessários às circunstâncias em que ele teria sido ferido por um disparo de arma de fogo. Esse indivíduo parece ser de alta periculosidade e ele pode ter envolvimento em outros crimes também. Sim, ao que consta, esse indivíduo já teria outras passagens nos meios policiais. Nós estamos ainda verificando e checando essa situação. E tão logo finalizemos essas pesquisas, elas serão anexadas a esse inquérito policial respectivo. No final da manhã, já começo da tarde, chegou a informação de que a Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu, com a prisão de Rogerinho, estaria esclarecendo o duplo homicídio registrado na rua Cabaliana, na altura do número 311, nas 23 horas do dia 24 de janeiro, e também a morte de um indivíduo na Avenida República Argentina, no final do ano de 2013. Nossa equipe volta ao assunto nesta quarta-feira para saber mais detalhes. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.